Pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Como vai? Tá melhor? Tô bem, graças a Deus. Só um pouco de dor de cabeça, mas graças a Deus que passou. Também muito trabalho, muita reunião, muitos afazeres. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estou disponibilizando. Tá dando para vocês verem? Sim, eu tô vendo. Muito bem. Antes da gente começar aqui a apresentação, eu quero falar para vocês, primeiro agradecer novamente o nosso primeiro evento, a abertura do nosso debate foi excelente. O som está chegando bom para vocês aí, pessoal? Sim, para mim tranquilo, não sei para os colegas. Robson Júnior, César Filho, a Fernanda, todo mundo está ouvindo bom aí, né? Muito bem. Então começamos com o pé direito, né? A palestra do secretário de Desenvolvimento Agrário foi muito boa. A participação de vocês foi exemplar. A participação também dos nossos convidados. Então, eu quero só lembrar que dia 19 nós vamos ter uma outra palestra muito boa, que é a palestra do Adalberto Alencar. Ele mora há mais de 35 anos na Suécia, foi secretário de Meio Ambiente de Fortaleza, tem muita experiência nessa área de agroecologia, educação no campo e também segurança alimentar. Inclusive, eu disponibilizei para vocês um relatório lá no Classroom, só sobre essa questão da sustentabilidade, da semente ao prato, um relatório maravilhoso feito por vários cientistas do mundo, que está disponível em português, muito bom. Então será uma palestra muito legal. E eu quero combinar com vocês chamar cada um 5 pessoas e a gente fazer uma sala aí bem legal, prestigiando, né? Não só o próximo, mas todos os participantes. E eu estou vendo também a possibilidade da gente emitir o certificado de participação de vocês, além do certificado da disciplina de 80 horas, também o certificado pela participação daqueles que estão participando do debate, tá bom? Eu não, hoje, durante a aula, eu quero falar um pouco do. Até mostrar aqui para vocês, falar um pouco do nosso Classroom, né? Eu não sei se vocês têm percebido, mas o nosso Classroom, tem muito material que disponibiliza para vocês aí, disponibilizado para vocês da forma aí mais dinâmica possível, né? Deixa eu ver aqui para ver aqui mostrar a vocês. Por exemplo, vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Vou já mostrar aqui para que vocês possam ver. Vou mostrar aqui, dando paciência. Para a apresentação. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal, as atividades, a gestão ambiental? Pronto. Olha, hoje é a aula 3, que é sobre Política Nacional de Educação Ambiental. Já já a gente vai entrar nesse assunto. Aí, se vocês clicarem aqui nos recursos hídricos, vocês vão ter uma série de materiais e um curso que eu dei, um MBA em gestão ambiental, nessa área de recursos hídricos. Então vocês vão encontrar aí muitos materiais, inclusive a pesquisa sobre recursos hídricos. Em todas as amostras que eu estou pensando em disponibilizar no como é que a gente chama? No Drive, né? Porque é muita coisa. Esse documentário que eu também tinha comentado já com vocês, que é um documentário sobre a obsolescência programada, certo? Esse material está disponível, está aqui, está traduzido, a história secreta da obsolescência programada. É muito bom porque traduz um pouco da história do que foi essa obsolescência e como ela se programou dentro da indústria. Atividade 3, que é sobre atividades sobre os ODS, né, que eu pedi já para vocês fazerem. Agenda 21 também está disponível, tanto a Agenda 21 brasileira, o passo a passo, a Agenda 21 local. Esse material do PNC é muito bom, é um curso que nós trabalhamos nele, que é o Programa Nacional de Capacitação. São seis apostilas, seis volumes muito bons sobre gestão ambiental, sobre direito ambiental, sobre educação ambiental, sobre governança também, muito bom. Esse programa de educação à agricultura é também muito legal, com guia, tem os programas, o caderno conceitual, os territórios, para quem trabalha nessa linha de educação ambiental rural, é muito bom. Vocês vão gostar muito desse material. Aqui é um material só sobre educomunicação, onde a gente faz uma vinculação entre a educação e a comunicação, o uso das tecnologias de informação e comunicação, a fotografia, o rádio, o cinema, o vídeo e, obviamente, a internet. Aqui nós temos o livro Primavera Silenciosa e uma crítica do livro também, da Raquel Kesson, que é o início, né, da chamada educação ambiental. Atividade 2, Carta da Terra. Aqui é a comissão ética. É exatamente esse fórum da comissão ética, tem um relatório ético. Eu gostaria muito que vocês vissem esse material antes da palestra do Adalberto Alencar, certo? Que é uma reflexão exatamente sobre a importância da segurança alimentar, da produção de alimentos saudáveis, numa quantidade e numa qualidade aceitável para o planeta, levando em consideração a questão da sustentabilidade. Essa cartilha Cuidado Brasil foi, inclusive, uma cartilha disponibilizada aqui na sala, se não me engano, pelo Tiago, e eu também coloquei como material. Aqui é um glossário de termos ambientais, são quatro glossários de termos técnicos usados, tanto para estudos ambientais, como para educação ambiental, como para governança e gestão ambiental. Aqui é outro link de um glossário também. Aqui são teses, seis teses de doutorado sobre educação ambiental, teses muito boas, que vale a pena realmente ler. Aqui é a música que eu trabalhei, né, na primeira aula, Saga da Amazônia, atividade pegada ecológica, o documentário que eu também tinha comentado, chamado Lixo Extraordinário, que é um documentário do Rick Muniz, um artista plástico brasileiro, também muito interessante, e três vídeos São três temas, aqui só tem um. Deixa eu ver aqui, eu ver o material. Tem um tema, mas na verdade é só a parte 3. Eu vou colocar, ainda tem a parte 1 e a parte 2. Só sobre a educação ambiental, trazendo vários especialistas. Então, esse material, pessoal, está disponível, certo? Espero que vocês realmente vejam aí a melhor forma de vocês, como é que se diz, estruturar aí o estudo de vocês, certo? Deixa eu ver agora. Vamos para a nossa... Está todo mundo vendo aí a apresentação? Todo mundo vendo? Está dando para ver aí, pessoal, a apresentação? Que é essa aqui. Pronto. Muito bem. Hoje nós vamos entrar, pessoal, no tema que é exatamente a Política Nacional de Educação Ambiental, a chamada PNEA. E essa Política de Educação Ambiental, ou a Lei 9795/99, ou seja, de 1999, ela trata exatamente da Política Nacional que traça, que coloca os objetivos, que coloca as finalidades da chamada educação ambiental, tanto formal como informal. Vamos falar também sobre o PRONER, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, a Resolução 02/2002, a PE, que é uma lei de 2013, a deliberação do Conselho Nacional de Educação de 2013, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, os ODS nós já tratamos, a Carta da Terra já tratamos, e a Conferência de Tbilisi, Estocolmo já tratamos. Seriam mais os 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 8 tópicos iniciais, certo? E principalmente voltado para a política, né? Antes de entrarmos na lei propriamente dito, né, nós precisamos deixar bem definido a diferença entre ação, projeto, programa e política. Ação é uma coisa eventual. Eu posso fazer no meu bairro uma ação de educação para o plantio, para a coleta seletiva. Isso é uma ação. Ela é eventual. Eu posso transformar em um projeto. Geralmente o projeto é finito, 6 meses, 1 ano, 2 anos. O conjunto de projetos forma um programa. E o conjunto de programas forma uma política. Qual é a característica da política, da política pública? Primeiro, ela não é uma responsabilidade só dos governos, seja federal, estadual ou municipal. Ela é uma responsabilidade de todos, como diz a nossa Constituição. O bem-estar e a sustentabilidade é uma responsabilidade dos governos, da sociedade civil, ou seja, de todos nós que temos responsabilidade pelo meio ambiente. Antes de entrar na política propriamente dita, vamos fazer aqui algumas reflexões de cunho mais sociológico para a gente poder compreender e depois a gente vai tirando dúvidas. Primeiro, a dupla natureza da sociedade ambiental, né? A sociologia diz, primeiro, a abordagem sociológica diz que a ênfase está no ser humano, ou seja, na sociedade, nos elementos vinculados à sociedade. A análise dos impactos econômicos e políticos causados pela modernidade, pelo desenvolvimento do capitalismo, ou seja, o capitalismo, principalmente depois da Revolução Industrial, a gente viu isso na segunda aula, trouxe uma série de problemáticas ambientais, né? A questão do lixo, do consumo, a questão da educação, da consciência, vinculadas ao próprio ambiente do trabalho. Então, essas transições, elas vão se dar de sociedades agrícolas para sociedades industriais, aí dentro do capitalismo. Nós temos um processo de passagem de um pensamento de uma sociedade centrada no feudalismo. A palavra feudalismo vem de feudo, que quer dizer terra, ou seja, toda a concentração de poder está no dono da terra, né? o aspecto fisiocrático, vamos chamar assim, são sociedades centradas no teocentrismo, ou seja, Deus está no centro de todas as coisas. Então, isso caracteriza as sociedades pré-capitalistas ou sociedades feudais. As sociedades industriais, elas vão se concentrar na produção, primeiramente comercial, daí vem a palavra burgo, que se origina a palavra burguesia, e depois a indústria, né? E hoje nós temos o capitalismo pós-industrial. Então, essas sociedades industriais, elas vão se centrar no pensamento antropocêntrico, ou seja, antropos, ser humano, a humanidade, o ser humano, o homem como centro. A própria imagem de Darwin já mostra isso, né? É o homem como centro de todas as coisas, né? Leonardo da Vinci, desculpa, já mostra isso. De sociedades rurais são sociedades urbanas. Claro que a sociedade feudal, a sociedade mais centrada nos aspectos rurais, a sociedade capitalista será mais centrada na urbanidade, ou na urbe, né, na cidade, propriamente dita. No Brasil, por exemplo, de 1950, com Juscelino, a partir de 30, 50, nós temos aí, menos de 30 anos, um país que passa de uma sociedade eminentemente rural, né, nós tínhamos aí 25% da população morando nas cidades, para uma sociedade eminentemente urbana. No final dos anos 70, nós temos só 25% da população morando no meio rural, né? Então, isso aí é uma mudança muito grande, não só de padrão de consumo, não só de produção de lixo, mas de pressão pelo planeta e pela natureza, né? Então, o desenvolvimento tecnológico industrial necessita da exploração dos recursos naturais. O sistema capitalista tem como base a acumulação e o lucro indiscriminado. Então, a sociologia começa a fazer algumas indagações. Vamos pegar aqui Karl Marx, por exemplo. Ele vai dizer, é possível conciliar o desenvolvimento capitalista com a preservação do meio ambiente? O Marx vai responder que não, porque a preservação do meio ambiente é exatamente o contrário do que prevê o desenvolvimento capitalista, como um desenvolvimento infinito, como um desenvolvimento que vê a natureza como meros recursos naturais. Então, a resposta marxista será que não. O progresso da ciência e da tecnologia tornaram a vida mais segura? Giddens, por exemplo, vai dizer que não. Beck vai dizer que não. A degradação ambiental vai progredir e vai gerar uma série de descontroles e riscos. Isso a gente consegue verificar. Sintetizei de uma forma bem simples que as respostas do campo sociológico geralmente são muito críticos a esse desenvolvimento econômico capitalista infinito, que nunca acaba, que sempre está buscando mais, né? E a conservação ambiental, ou o compartilhamento desses recursos naturais ou da natureza de uma forma tranquila e sustentável. Então, os problemas relacionados à desigualdade de acesso e usufruto de recursos naturais, tais como terra, minérios, água, o consumo exacerbado de produtos que possuem como matéria-prima os recursos naturais, a fome, a degradação da biodiversidade, a desertificação, que é uma realidade muito forte aqui no Ceará, a poluição, principalmente dos grandes centros urbanos, o desmatamento, principalmente da Mata Atlântica, quase dizimada, e da Amazônia a galope, né? As alterações climáticas, essa última leva uma série de outras problemáticas. Então, Giddens, em 1997, Leste vai dizer: a mudança política terá uma nova racionalidade baseada no amplo acesso à informação e à tecnologia. Pode democratizar a tomada de decisões. Ou seja, do ponto de vista político, ele verá como uma grande evolução o acesso à informação, mas hoje nós sabemos que o simples acesso à informação não significa necessariamente conhecimento, né? O simples fato de você acessar pelo Google ou pela internet os mais variados tipos de informações não significa necessariamente que você terá conhecimento. O conhecimento é uma necessidade de você confrontar, de você comparar, de você criticar, de você ler, de você reler, de você tomar e retomar as questões. Guidas, em 1991, vai dizer: o uso consciente da tecnologia pode promover a ética e melhorar a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Então, Guidas será até mais otimista em relação a essa questão. Então, algumas indicações aí do documentário, algumas coisas que estão disponíveis aí para vocês. E é fundamental que eu saiba. É fundamental que eu saiba não haver existência humana sem risco de maior ou menor risco. Enquanto objetividade, o risco implica a subjetividade de quem ocorre, né? Então, aí estão as indicações e são as algumas, vamos dizer assim, vamos dizer assim, questionamentos que a sociologia faz para a gente entrar agora no processo de leitura da Política Nacional de Educação Ambiental, né? E vocês vão ver que essas questões vão estar muito vinculadas a tudo isso que a gente está falando. Vamos aqui voltar aqui para a gente ver aqui. Oi, Pois professor. não, pode ficar à vontade. O que eu vou falar agora é mais um conhecimento que eu absorvi uma vez, que eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma série que é mais sátira em relação à família americana, o homem gordo e tal, que é chamada Família da Pesada. Aí, nesse no, no, nos episódios, o cara tá perdendo a casa. Aí ele fala: eu vou perder a televisão também. Aí o cara que tá retirando os móveis e tais, ele fala assim: o governo nunca vai te tirar a televisão, porque é a única forma que eles têm de te convencer de mostrar o que eles querem e de te manipular. Bem, uma realidade bem crua que Pode ter certeza, César. Existem alguns estudiosos, né, que falam, por exemplo, da escola, a própria escola, os meios de comunicação de massa, dentre eles a televisão, como aparelhos ideológicos do Estado, né? Ou seja, são aparelhos, são instrumentos que fortalecem uma ideologia, né? Por exemplo, se eu perguntar para você qual é a cor do uniforme do Superman, vocês vão responder, né? Azul, vermelho, branco, né? Se eu perguntar qual é a cor do uniforme da Mulher Maravilha, será azul, vermelho, branco. Do Homem-Aranha, azul, vermelho, branco. É que nem precisa. Então, os heróis, os que estão no inconsciente, né, coletivo, são todos da bandeira norte-americana, né? Então, a gente percebe que essa ideologia, a ideologia do crescimento infinito, da nação humana, é o jeito de ver. Cinema, ele está nos HQs, ele está nos grandes heróis, demonstrando para nós que aquilo ali é o melhor, que aquilo ali é a forma de viver. O America of Life, o jeito de viver norte-americano, é o melhor de todos, né? Então, isso aí é muito importante. Vocês estão vendo aqui, vocês têm mais algum questionamento, pessoal? Alguém escreveu aqui? Bora lá, deixa eu ler. O Robson Júnior diz: estou vendo a apresentação, interessante a opinião do Paulo Freire, que se chama entropia. Robson, realmente a entropia é muito importante e a gente podia até retomar. O sociólogo Adorno também fala sobre o papel da mídia para a permanência de certas ideologias. Adorno, Horkheimer, o próprio. Temos outros autores também, da chamada Escola de Frankfurt, que fazem uma reflexão muito interessante, muito importante, sobre o papel da mídia, sobre os meios de comunicação de massa, sobre a massificação, sobre a cultura de massa. É interessante até a gente depois, se você tiver interesse, até falar um pouco da Escola de Frankfurt. Se o Robson quiser, eu posso até falar um pouco. Eu tenho um artigo sobre a Escola de Frankfurt, né, em que eu faço análise da fotografia a partir do pensamento frankfurtiano, que a gente pode até depois retomar, se for do seu interesse. Todos estão vendo aí a apresentação da Política Nacional de Educação Ambiental, pessoal? Posso prosseguir? Muito bem. Então, a Política 9795/99, ela cria, primeiramente, quem coordena a PNEA, né, a Política Nacional de Educação Ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. Isso é um grande avanço, né, porque antes a questão ambiental e da educação ambiental ficava muito circunscrita ao Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério da Educação também fazia nas escolas algumas atividades esporádicas sobre educação ambiental. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela cria uma coordenação conjunta, né, ele vai chamar órgão gestor da PNEA. Inclusive, eu tive a honra de fazer parte por mais de 6 anos do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma coordenação conjunta do Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, onde se definem as diretrizes nacionais, onde se articula, coordena, supervisiona os planos, projetos, políticas e financiamento nessa área. Não é? Alguma pergunta, pessoal? Posso prosseguir? Posso retomar, pessoal? Alguma pergunta? Melhorou o som? Melhorou o som? Pronto. Muito bem. Então, a coordenação da Política Nacional, vamos chamar agora de PNEB, que é bem longo, né? Ele é formado pelas CIES, que são os Conselhos Interinstitucionais de Educação Ambiental, a CNI, CNC e CNA, órgãos industriais, CGT, CUT, Força Sindical, a ABONG, Associação Brasileira de ONGs, a OAB, a ANAMA, que eu inclusive fui representando a ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios. Do Secretário de Meio Ambiente Municipais, SBPC, Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Educação, a UNDIME, que é a União Nacional dos Diretores de Educação, o IBAMA, a ABI, a ABEMA, os convidados especiais, a RUPEA, FBONS e a REPER, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Muito bem. Aqui, nós temos um gráfico muito interessante. Todos estão vendo esse gráfico, pessoal? Todos estão vendo? Sim. Vocês estão vendo aí o órgão gestor da PNEA e PRONEA, ou seja, o órgão que gere a Política Nacional do Meio Ambiente. Tem aqui do lado direito, né, nosso, quem vê, né? O DEA, que é o Departamento de Educação Ambiental ligado ao Ministério do Meio Ambiente. E o CGE, que é o órgão de educação ambiental do MEC, ligado à Comissão de Trabalho e Educação Ambiental do CONAMA e o Comitê Assessor. né, o comitê assessor da PNEA. E aqui as várias redes, as salas verdes, inclusive as salas verdes até hoje existem, que são projetos onde você pode criar centros de pesquisa na sua organização social, na sua escola ou na sua empresa, desde que ele seja aberto ao público. Então, a sociedade como um todo, isso aqui é o que a gente chama da coordenação da PNEA, ou o órgão gestor da PNEA e do PRONEA. O PRONEA é o Programa Nacional de Educação Ambiental, e a PNEA é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma lei específica. Alguém tem alguma dúvida sobre esse quadro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Professor, Thiago aqui, o atual ministro, ele pode modificar alguma Thiago, coisa? Thiago, eu estou ouvindo baixo. Deixa eu sair e entrar aqui para ver se melhor. Ok. Pronto, Thiago, fala aí para ver se melhora aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo, professor? Thiago, pode falar, viu? Eu tô ouvindo bem direitinho, viu? Pode falar. Desculpa. No caso, o atual ministro, Ricardo Salles, né, que a gente vê que é um inimigo do meio ambiente. E aí o senhor está dando essa aula, outras aulas também, e eu, de certa forma, eu presto atenção, mas com aquele sentimento de tristeza, sabe? Vendo aí muita degradação, do interesse do meio ambiente, exploração, etc. Ele pode modificar essa coordenação? O que ele pode fazer para destruir isso aí, já que eu estou vendo que é um governo destrutivo? Não é uma questão política, é uma questão atual mesmo. Só um pouquinho aqui. Essa sua preocupação é muito pertinente, viu, Thiago? Porque não só a política ainda existe, o órgão ainda existe, mas a gente vê paulatinamente um desmantelamento de todo esse esforço, que não era um esforço só governamental, era um esforço da sociedade civil, das redes, dos órgãos ambientais como um todo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o CONAMA hoje já não tem paridade, porque sempre os conselhos, não só o Conselho Nacional de Meio Ambiente, mas todos os conselhos, a paridade era uma coisa constante. O que é a paridade? 50% do governo e 50% da sociedade civil. Então, o atual governo já praticamente tirou a paridade do CONAMA. E realmente, apesar de toda essa estrutura que eu estou falando hoje ainda existir, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da política, não resta a menor dúvida que há um processo de esvaziamento, né? Eu não diria só da educação ambiental, eu diria da área ambiental como um todo. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo com o IBAMA, onde funcionários públicos concursados são afastados das suas funções. Nós estamos vendo em Cuiabá, em alguns estados do norte, um verdadeiro etnocídio, verdadeiro genocídio em relação aos índios, né, com as suas reservas sendo dilapidadas pelos garimpeiros, pelos poceiros. Então é uma preocupação, Tiago, importante. Apesar do que eu devo apresentar aqui, se a estrutura do governo passado, ela se mantém, mas ela está realmente ameaçada, infelizmente, infelizmente. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Vamos continuar. Então, a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, primeiro os órgãos e entidades integradas ao Cisnama. O que é o Cisnama? É o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, todos os órgãos, sejam eles municipais, federais ou estaduais, formam o que nós chamamos de Cisnama, Sistema Nacional do Meio Ambiente. Das instituições de ensino, dos órgãos públicos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios, envolvendo entidades não governamentais, de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. Ou seja, a lógica da PNE é uma lógica federativa, né? A federação como uma reunião de estados federados, Distrito Federal, municípios, sociedade civil e sociedades privadas. E entidades privadas. A descentralização institucional e espacial, ou seja, não pode se concentrar só em Brasília ou só nos grandes centros urbanos, e o papel subsidiário do Estado, ou seja, não é necessário que o Estado faça o trabalho, por exemplo, das ONGs, nem as ONGs trabalhem em nome do Estado. O Estado vai estar sempre na posição subsidiária. Então, o artigo 1 da Política Nacional de Educação Ambiental defende que entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e de sustentabilidade. Então, vocês veem que no artigo 1º é colocada, primeiro, que é um valor universal, que as competências são de todos, que a conservação do meio ambiente, a qualidade de vida é essencial. Então, nesse sentido, ele conversa e ele coaduna com o artigo 225, que fala da questão ambiental como uma questão não só do governo, mas de toda a sociedade. O artigo 2º diz, isso aqui eu estou falando da política nacional, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Pronto, aqui abre um espaço que depois, mais na frente, no Pronea e na própria política, vai criar uma certa incompreensão. Porque o fato dele estar de forma articulada em todos os níveis de modalidade não significa dizer também que ele estará como disciplina específica. Significa que ele estará na educação formal, escolar, ou na educação informal ou não formal, de forma articulada, de forma transversal. Mas isso não significa dizer que terá uma disciplina específica. Inclusive, lá na frente, a própria política vai dizer que não há necessidade de uma criação de disciplina específica. No artigo 4º, ele vai dizer: são princípios básicos da educação ambiental, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Vocês entendem por que eu fiz aquela introdução com algumas intervenções sociológicas, inclusive trazendo, o próprio Robson falou, da escola de Frankfurt e da necessidade da gente ter uma visão mais ampla da educação ambiental, né? Então, o artigo 4º ele diz que são princípios básicos, o enfoque humanista, ou seja, baseado no ser humano, holístico, democrático, quer dizer, para todos, com a visão ampla e com inclusão e participativo. Dois, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sobre o enfoque da sustentabilidade. Ou seja, o meio ambiente não pode ser tratado separado da questão econômica, da questão cultural, da questão natural e da questão social, né? Então, o foco da sustentabilidade não pode ser só um discurso ecológico no sentido específico. Ele tem que abordar os vários outros aspectos. Três, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da multitransdisciplinaridade. Isso aí eu já venho insistindo, né? As ideias e concepções pedagógicas, nós trabalhamos várias correntes, trabalhamos, mesmo que sucintamente, as várias correntes da educação ambiental, então elas devem ser trabalhadas interdisciplinarmente, multidisciplinarmente e transdisciplinaridade. Então, inter, multi, transdisciplinar. A vinculação entre ética, educação e trabalho e as práticas sociais. Então, isso aí está previsto nos princípios e objetivos. Quinto, garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Quer dizer, não pode ser uma coisa estanque. Ah, eu vou fazer o dia da árvore e o dia da árvore é separado do todo. Não, pode ser assim. Ou não deve ser assim. A permanente avaliação crítica do processo educativo. Então, a avaliação crítica, a percepção crítica, não é importante só para a questão da educação ambiental, é importante para o processo criativo e educativo como um todo. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. Isso aí também eu já venho tratando muito, né? Quer dizer, há de ter uma articulação entre as questões que são locais, as questões que são regionais e as questões que são globais. Certamente que o local, ele não pode imperar ao ponto de apagar o global, nem vice-versa, né? Porque se a gente for para Iguatu, se a gente for para riqueza, por exemplo, que significa o Cariri, do ponto de vista artístico e cultural, isso é tão importante quanto o rock que nasceu em Liverpool, né? Quer dizer, agora um teve um mecanismo de propaganda e marketing que diz que ele é global e o outro diz que ele é regional. Então, eu estou falando de um aspecto artístico-cultural que serve para outras coisas, né? Então, reconhecimento e o respeito à pluralidade, à diversidade individual e cultural. Então, essa diversidade, que é sexual, que é social, que é econômica, que é política, ela é também uma diversidade cultural, de valores, de religiosidade, de aspectos ético-morais. O artigo 5º diz: são objetivos fundamentais da educação ambiental o desenvolvimento de uma compreensão integrada de meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Eu vou até fazer uma abordagem na questão psicológica. Inclusive, eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Ceará, que trabalha a psicologia ambiental. Ou seja, a própria psicologia já acordou para esse aspecto importante de trabalhar a questão da educação ambiental nos seus aspectos psicológicos. É muito interessante o objeto de estudo da psicologia ambiental. A garantia da democratização das informações ambientais, você não pode estar só com o grupo que sabe sobre a educação ambiental, ou os professores, os mestres, não, ele tem que ser para todos, tem que ser voltado para a democracia desses dados e dessas informações. O estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social, isso aí eu estou sempre tratando com vocês, né? Quer dizer, a importância da gente ter uma consciência aprofundada, crítica sobre essas questões, o incentivo à participação individual, coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável da cidadania. Quer dizer, a cidadania não pode estar separada, apartada do equilíbrio ambiental. Eles estão juntos, eles andam par e passo, né? Isso é muito importante. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macro regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade, né? 6. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia. Inclusive, nós estamos vivendo no Brasil aí até uma negação da ciência, né? 7. O fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Muito bem, pessoal. Alguma pergunta, algum questionamento sobre esses aspectos, princípios e objetivos da PNAE? Posso continuar? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Pode continuar, pode continuar. Então, vamos continuar. Bora lá. Então, a educação ambiental se propõe a estabelecer um diálogo de saberes valorizando a dimensão afetiva dos processos educativos. Isso aí é muito importante. Quer dizer, o pensamento positivista, o pensamento racionalista, ele vê sempre o número, vê sempre a racionalidade, vê sempre o elemento concreto, mas é necessário que a gente coloque também a dimensão afetiva, a dimensão estética, a dimensão artística, a dimensão dos sentimentos. De construção de conhecimento, desenvolvimento de habilidades, atitudes éticas e comportamentos, voltados para a formação do sujeito crítico, contextualizado histórica, social e politicamente, que permita ao indivíduo a análise crítica da sua realidade socioambiental, possibilitando que ele empreenda ações transformadoras. Ou seja, a educação ambiental não pode ser um conhecimento voltado só para a manutenção das coisas como estão, né? Das realidades como estão. Ela tem que buscar também que essa realidade se transforme, que ela se reconfigure, que os pensamentos, as atitudes e as ações também se transformem, ou seja, são ações transformadoras. Educação ambiental sem transformação é enrolação, não é educação ambiental. Educação ambiental crítica, popular e emancipatória, instrumento para o enfrentamento e superação da crise socioambiental. Vamos imaginar que essa crise socioambiental, e dentre elas a crise econômica, a crise ético-moral, ela vai ser feita sem educação ambiental, sem educação ambiental, porque ela faz parte desse processo exatamente crítica de manter e de possibilitar que as camadas populares tenham acesso ao conhecimento e que se emancipe. Então, o educador ambiental pode ser entendido como o agente local de sustentabilidade, o agente socioambiental, o animador socioambiental, na medida que problematiza, provoca, anima, age e intervém em determinado contexto socioambiental com uma intencionalidade educacional emancipatória na perspectiva da construção da sustentabilidade do seu território. Ou seja, o educador ambiental, ele é um agente dessa transformação. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, claro que isso não é uma coisa individual, subjetiva. Ela é uma coisa que passa pela formação individual, que passa pela mudança de atitudes, mas que passa também pela educação. E a educação é, antes de tudo, diálogo, é, antes de tudo, grupo, é, antes de tudo, formação. De elementos sociais, de grupos sociais, e não só indivíduos, né? Então, qual é a missão da educação ambiental? A educação ambiental contribui. Pois não? Para ser considerado um educador ambiental, precisa de alguma formação específica? Não, existe, por exemplo, existem especializações. Não existe uma graduação em educação ambiental. Você se forma em engenharia ambiental, você se forma em agronomia, você se forma em qualquer outra coisa, ou pedagogia, e você pode, no caso, trabalhar com educação ambiental. Agora, existe, do ponto de vista da especialização, do mestrado e do doutorado, que trabalham a educação ambiental, principalmente a área de especialização. Isso do ponto de vista formal. Do ponto de vista da política, ele diz que o educador ambiental, ele gestor ambiental também, óbvio, né? Na política, ele diz que o agente socioambiental, ele é um agente, antes de tudo, de movimento, não de formação. Não é porque eu sou formado em educação ambiental. Eu posso ser formado em geografia, eu posso ser formado em gestão ambiental, eu posso ser formado em sociologia, no meu caso, e me considerar um educador ambiental, no sentido de compreender que a sustentabilidade é um valor que não pode ser negociado, né? A educação ambiental contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis, com pessoas atuantes e felizes em todo o Brasil. Diretrizes. Transversalidade e interdisciplinaridade, qual a diferença de uma para outra? A interdisciplinaridade são duas disciplinas que se relacionam. Por exemplo, eu vou relacionar sociologia com gestão ambiental. Isso é interdisciplinar, interdisciplinar. O que é a transversalidade? É quando dentro das próprias disciplinas eu já trabalho a questão ambiental, inclusa, dentro da disciplina, trans, ou seja, dentro, a descentralização, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e participação social e o fortalecimento dos sistemas de meio ambiente e educação, tanto no âmbito nacional como também no âmbito estadual e municipal. As linhas de ação do programa: gestão e planejamento da educação ambiental no país, formação de educadores ambientais, comunicação para a educação ambiental. Inclusive, eu deixei um material muito bom sobre educomunicação, que é a mistura da educação com a comunicação e uso das tecnologias de formação e comunicação, a inclusão da educação ambiental nas instituições de ensino, o monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos de educação ambiental. Muito bem. Fortalecimento e parcerias dos NEAS, no IBAMA, dos CIES, que são as comissões interinstitucionais de educação ambiental, e as redes de educação ambiental que existem em praticamente todo o Brasil. Então, hoje, esse aqui já está muito ultrapassado, não adianta passar, eu vou aqui para os objetivos, né? O mapeamento da comunicação socioambiental brasileira, o apoio às redes de comunicação ambiental, promover a produção interativa e a veiculação de programas, campanhas de EA para a mídia massiva. Vocês veem aí que a grande mídia, mesmo a chamada mídia de massa mesmo, Rede Globo, né? Há pouco tempo aí eu vi uma propaganda muito boa sobre os ODS, você tem o Globo Ecologia também, que faz um trabalho interessante. Então, mesmo nesses chamados grandes meios, que a gente sabe todo o envolvimento ideológico e socioeconômico que eles têm, principalmente com os grupos maiores, com a agroecologia, também faz um trabalho que é interessante na linha da educação ambiental. Implantar o sistema virtual de canais de rede de TV, nessa época não tinha internet direito, né? Prover estruturas de produção popular de comunicação ambiental, destacando a radiodifusão educativa. O rádio ainda é muito importante, principalmente no interior do estado, no interior do país, né? Pesquisar e oferecer metodologias de subsídios para a elaboração de programas estaduais e municipais de educomunicação socioambiental. Esse tema é muito importante para nós, a educomunicação socioambiental. Muito bem. Pronto, paro por aqui. Acredito que tenha dado aí uma boa visão do que é, do que significa o plano de a Política Nacional de Educação Ambiental. Muito bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o PRONEA. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui. Arararara. Parar a transmissão. Pessoal, vamos lá, vamos fazer alguma pergunta, algum questionamento. O que é que vocês têm a questionar, perguntar aí? Pode ficar à vontade. Professor, é sobre. Você falou um pouco sobre questão do educador, que não existe uma formação para ser um educador ambiental. Então, pelo que eu entendi, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre o meio ambiente, ele pode ser um educador. Desde que ele saiba transmitir a informação, ensinar, ele pode, não é? O César, como a própria política fala, a educação ambiental é um conhecimento interdisciplinar e transdisciplinar. Não dá só para uma disciplina tratar de toda a questão da educação ambiental. Por exemplo, há questões do direito na educação ambiental? Que é a legislação. Há questões biológicas no direito? Há questões biológicas no direito. Há questões geográficas de um direito? Não, na educação ambiental. Há questões ecológicas? Então o ecólogo também pode contribuir. Há questões sociológicas? O sociólogo pode... Há questões sociológicas. Há questões geográficas? geógrafo pode contribuir, o economista pode contribuir. Ou seja, não há uma formação que consiga captar o aspecto holístico da questão da educação ambiental. Então, do ponto de vista de graduação no Brasil, não existe uma graduação em educação ambiental. O que existe no Brasil é que na especialização, quando você já tem uma formação, você é gestor ambiental, você é sociólogo, você é geógrafo, e você faz uma especialização em educação ambiental. Tá certo? Um mestrado em educação ambiental ou um doutorado em educação ambiental. Então, há no Brasil mais nesse sentido de formação, tá certo? Inclusive, eu coloquei para vocês aí pelo menos 6 teses de doutorado sobre educação ambiental no Brasil, pegando assuntos da educação ambiental. Quem quiser se aprofundar, no seu caso, e outros quiserem se aprofundar, um bom caminho seria ler as teses aí, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá bom? Qual a opinião do senhor da PNEA na prática? Toda vida essa pergunta muito feita, né, Fernanda? Sim, a prática. Se a gente lê a Constituição, ela vai estar lá na Constituição. O salário mínimo deve atender todas as necessidades do trabalhador, inclusive as necessidades de ordem cultural, além de moradia, alimentação. Há uma diferença entre o que está na lei e o que está na prática. Então, isso não é diferente da PNEA, né? A Política Nacional de Educação Ambiental. Ela tem muitas coisas distantes da nossa realidade, distantes da nossa prática, mas, pelo menos, é uma política que a gente pode, vamos dizer assim, buscar, que a gente queira implementar, né? E isso, do ponto de vista de ter uma política, já é uma coisa importante, né? Para que a gente tenha pelo menos um argumento para falar da importância, para falar da necessidade da implementação da Política Nacional de Educação Ambiental. Agora, se você disser qual o nível de implantação e disso na prática, eu consigo ver avanços nas escolas, né? As escolas criaram, a partir da Agenda 21 Escolar, a partir dos comitês jovens de educação ambiental, das próprias CIEs, eu vejo um avanço no âmbito escolar, público e também privado, mais público até. Do ponto de vista das empresas, eu acredito também que as empresas, elas avançaram também, inclusive por outras razões, que não são necessariamente as razões da educação ambiental. Muitas delas tendo que fazer certificações internacionais, como ISO 14001, por exemplo, exigindo uma remodelagem de vários aspectos, inclusive com grandes questões de educação ambiental. No turismo, por exemplo, cada dólar que entra no Banco Mundial para os blocos de atração turística, por exemplo, Fortaleza, Aracati, Jericoacoara, todos fizeram e têm que fazer o seu plano de educação ambiental. Só para lhe dar uma informação, os dois principais polos de atração turística do Ceará são duas reservas, né? A Jericoacoara é uma unidade de conservação federal e Canoa Quebrada é uma unidade de conservação estadual, né? Então é interessante a gente perceber que esses polos turísticos, né, essas atrações turísticas, elas são procuradas pela sua atratividade natural. Então, aí necessita também da educação ambiental. Outra coisa que eu acredito que tem evoluído também foi, eu já falei da ação, mas em relação às crianças mesmo, né? Mesmo com todas as problemáticas que a gente levanta em relação à educação, hoje os nossos filhos, os nossos netos, têm uma postura diferente em relação à natureza e à sustentabilidade. Mas temos que avançar muito na prática, viu, Fernanda? Mais algum questionamento, pessoal? Mais algum questionamento? Mais alguma pergunta? A Fernanda, quer que eu acrescente mais alguma coisa, Fernanda? Tudo ok. Muito bem. A Cíntia diz, as empresas visam a questão ambiental mais por concorrência, devido aos usuários estarem um pouco mais exigentes. Você tem razão, Cíntia. Eu sou consultor, trabalho também com a ISO 14001. Não resta a menor dúvida que as empresas, de uma maneira geral, elas estão preocupadas com as certificações, até porque a certificação, por exemplo, ISO 14000, ela é caríssima e ela não é exigida, né? Ela não é como licenciamento ambiental, que a empresa tem que ter, senão ela não abre. Ela é uma necessidade do mercado. Aí nós temos que ver, Cíntia, a questão dialética. Nós não podemos imaginar uma coisa só por um lado, né? Porque se por um lado as empresas estão por aí por uma concorrência para ganhar mais dinheiro, nós temos também que aproveitar essa situação e colocar nossos conteúdos e avançar nossa pauta, sabe? Deixa eu lhe dar um exemplo. O governo municipal, Fortaleza, que é a capital, que é o município mais rico do estado, ele criou a Secretaria de Meio Ambiente, fortaleceu a Secretaria de Meio Ambiente, né? Hoje chamada SEUMA, mas antes era SEMAN, por uma exigência de um dinheiro que veio do Banco Mundial. O Banco Mundial, olha, eu faço aí o trabalho de vias e era muito dinheiro na época, mas eu tenho que ter um órgão ambiental atuante. Então, vamos analisar sempre as contradições que existem dentro dos processos, para a gente não criar uma estrutura pensamental enviesada, tá certo? Fernando, entendi, professor. Tiago, que bom que as pessoas estão exigentes. Significa que a educação ambiental está alcançando a população. Isso é bom demais. Eu não diria que é alcançando a população. Eu não diria que nós. De 0 a 10 estamos em 8, mas também não estamos em 0, né? Eu acredito que há avanços, há retrocessos, nós estamos vivendo, infelizmente, no Brasil, grandes retrocessos. Professor, eu falei alcançando, eu não falei alcançou, né? Tem uma diferença muito grande. Por isso que, desculpa tá falando assim. É Não, que não. é um processo, né? Então, por isso que eu falei alcançando, porque, por exemplo, na minha família, todas as pessoas se preocupam com a questão ambiental, o descarte do lixo, etc. Todos esses trâmites. Inclusive, eu tenho uma tia que ela só usa shampoo se não tiver um negócio lá de petróleo, que seja vegano, tem todo um negócio. Então, isso é uma coisa já interessante que nem eu tinha essa preocupação. Hoje, que história é essa de shampoo vegano? Então, eu mesmo, nem hoje eu sei. É uma coisa que eu acho muito interessante falar, que estamos alcançando. Se vai alcançar um dia, lá, já é outra história. Vai depender também do governo, né? Eu espero que esse governo saia logo, né? Atrapalhar tanto. Primeiramente, eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que o educador é, antes de tudo, educar é, antes de tudo, um ato político, né? Não um ato eleitoral, um ato político. Eu quero me posicionar acerca disso. Eu já tenho feito várias observações. Primeiro, esse governo que está aí, ele foi escolhido pela maioria do povo brasileiro. E a gente sabe que houve muitos problemas nessa escolha. Então, não adianta a gente personalizar. Esse problema está no presidente, esse problema está no ministro. A questão não é só essa. A questão é que nós temos uma maioria que o elegeu, que o defende com unhas e dentes e carnes e tudo que for possível, né? Então a gente tem que começar a ver que cada vez mais a educação ambiental, que já era importante, hoje é fundamental, né? Legal, Tiago, excelente observação. A Cíntia diz, não tanto como deveríamos, mas já é um começo. Cíntia, é isso aí. Gostaria de estar bem mais à frente, né? Mas já é um bom começo. A Leilani, as influências também dando apoio no ambiente. As influências, eu acho que ela deve estar falando das pessoas, As blogueiras. blogueiras, youtubers, né? Realmente, né? Agora, o que eu vejo nesse caso aí, Leilani, É que muitas vezes é também uma questão de mercado, né? Aí você começa a fazer uma propaganda de um produto vegano, Y, X, E, que acaba sendo de uma indústria. Então, mas não resta dúvida também que é um avanço, né? É um avanço, às vezes a gente avança 10 passos e volta 10 passos, aí é interessante. Pessoal, eu tenho um desafio para fazer a vocês. O desafio vai ser bem legal. A nossa próxima aula vai ser sobre um tema que vocês vão escolher da educação ambiental e cada um vai ter 5 minutos para falar, tá certo? E eu vou questionar cada um que for falar e perguntar. Então, vocês vão escolher um tema, eu já vou passar essa atividade, e terça-feira, 19 horas, cada um vai abrir a sua câmera e vai dar a sua aula, tá certo? Não adianta chorar, não tem chororô. Quem quiser preparar, eu vou deixar aberto. Quem quiser preparar um PowerPoint, prepare 5 PowerPoints, porque são 5 minutos, porque são muitos alunos, né? E eu vou estar com a língua afiada para perguntar, para questionar. E vocês vão tratar de um tema que ainda não foi falado ainda, né? Vocês vão ter que buscar um tema aí de educação ambiental que não foi falado ainda. Alguma dúvida sobre a próxima tarefa? O senhor que vai distribuir os temas ou a gente Não, eu vou deixar, vocês vão escolher. vai escolher? Ah, meu Deus. Vou escolher. Agora escolha um tema que nós ainda não Professor, falamos. Nós já falamos da política, já falamos da Carta da Terra, já falamos dos ODS, então escolha um tema que ainda não foi abordado. se o tema for parecido com o do colega, não tem problema não, né? Não, você pode até combinar e fazer juntos. Vamos supor, quem falou foi o Thiago, foi? Foi o Thiago? Foi. Vamos supor que o Thiago resolva falar sobre a questão do lixo e a Cíntia também. Então, junta o Thiago e a Cíntia e dão uma aula juntos, tá bom? Agora eu vou ficar caladinho, só Fala ouvindo. demais, professor. Se eu começar a falar, eu falo demais. Por isso que eu não falo. Pois eu quero ouvir, vocês vão ter. Eu gostaria de dar mais, mas são muitos alunos, não vai dar para dar mais. Mas daqui a pouco eu vou colocar no Classroom como é que vai ser, sabe? Cada aluno vai preparar uma apresentação de PowerPoint de 5 páginas, tá certo? Pode usar a criatividade de vocês, escolha um tema que seja bem legal, pode ser um tema da sua realidade, pode ser um tema bem legal. A Cláudia tem que falar em público? Tem, Claudinha, tem que falar em público, porque o educador ambiental é um comunicador, né? E você, quem tiver vergonha, vai ter que perder vergonha daqui para terça-feira. A Leila, não Professor, sei se o senhor vai fazer um consigo, monte só não sei se consigo, estou com muita dificuldade de falar aí, pô. Leilani, você tem até sexta-feira para conseguir. Ah, obviamente que você pode entrar em contato comigo, pode ligar, pode ser no WhatsApp, pode tirar as dúvidas. Quem quiser falar um pouquinho para mim só, para perder um pouco a vergonha se falar para o povo também pode, sem problema nenhum. Leilani, pode entrar em pânico, pode começar o Ô, seu pânico. professor. Agora, daqui para terça-feira você melhora. Tá ouvindo, professor? Não, não. O senhor tá me ouvindo? Tô. Deixa eu ver Ó, aqui. vocês viu até terça-feira. Você quer tempo? Quero que eu bote para quarta? É porque é o seguinte: quando é a nossa própria palestra. Vixe, a nossa próxima palestra é na terça. Não, não dá certo terça, não. Vamos botar aula para quando? Vamos botar aula para quinta. Peraí, vamos. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas palestras, né, pessoal? Porque a gente já tem um ciclo de debates aí, para não confundir o ciclo de debates. Então, deixa eu ver. Olha. Dia 21 é o nosso secretário de meio ambiente, Arthur Bruno. Tá bom? O Arthur está com toda a vontade de falar e vai ser um sucesso essa aula, viu, pessoal? Chamem aí os amigos, chamem aí os colegas, né? Dia 28 vai ser a Maristela Crispim, que vai falar sobre mídia e educação ambiental, certo? Deixa eu ver se dá para vocês verem aí, que eu estou passando aqui, mas dá para ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Olha, estão vendo aí? Dia 21 é o nosso, inclusive ele ligou ontem, elogiou muito a palestra do de Assis, gostou muito. Nós tivemos mais de 49 pessoas na sala, né, pessoal? Então é o seguinte, dia 21 é o Arthur Brum. Dia 21, pessoal, sabe quando é? Dia 21 é quinta-feira, tá certo? Dia 28, deixa eu ver aqui. Dia 28 é a Maristela Crispim, que vai falar Ela sobre. parece com a Onélia. Eu pensava que era ela. Não, é Onélia não, é Isolda. Eu pensava A que era ela. Isolda, parece um pouco. É Mídias e Educação Ambiental, dia 28. Ah, isso aqui é uma foto de uma senhora que eu fiz no Cariri, viu? Dia 1º vai ser o último debate, que é com o Matheus Tremembé, um Tremembé que vai falar sobre a gestão ambiental e indígena. O dia assim já passou, dia 14. E dia 19, que é terça-feira, é o Adalberto Alencar, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte: dia 19 é o Adalberto, dia 21, a aula de vocês vai ser sabe quando? Dia 22, pode ser? Sexta-feira. Ódio, pode sim. Agora, professor, exige só o microfone, é legal. A câmera Não. Não, câmera, telefone, tudo, microfone, tudo, viu? Dia 22 vai ser 19 às 21 horas, viu, pessoal? Para dar tempo todo mundo falar e eu questionar e tal. Eu só vou querer que vocês me mandem o tema antes de sexta, tá bom? Mandem o tema que vocês vão trabalhar, tá certo? Combinado? Vou ter que expulsar minha família de dentro de casa para poder apresentar. Lucinda, precisa de tudo isso, Lucinda? Acho que não. A Lucinda, combinado. Não, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma grande apresentação. Estamos só entre colegas. Mas quem quiser também pode chamar amigos também, né? Vai ser bem legal. Vai ser bem legal também. Muito bem, Quem for pessoal. tímido, não desista do curso, pelo amor de Deus. Era o que eu estava dizendo, acho que travou. Continuem, mas não chama colega, não, deixa só nós mesmo, tá tão legal, né? Oi, pessoal, algum questionamento sobre a aula hoje? Vamos então finalizando por aqui, pessoal. Um abraço. Sim, vamos lá para fazer a foto todo mundo, né? Ligue as câmeras aí para eu fazer a foto. Deixa eu ver aqui. Ai, para a apresentação. Aqui, alterar layout. Muito bem. Vixe, vamos ver aqui. Tem uma, duas, três. Rapaz, o nosso baiano, o Robson, nunca fala, né? Deixa eu ouvir a voz dele aí. Bora lá, Robson, fala alguma coisa aí. Dê pelo menos uma boa noite aí. Não estou conseguindo ouvir. Deixa a gente ver, ouvir seu sotaque, né, professor? O Thiago, eu não estou vendo foto, eu não estou vendo imagem do Thiago. A Fernanda, eu não estou vendo. Pronto, agora, a Fernanda, eu estou vendo agora. Tira esse fio do meio.